aeronave chamando a torre e faça cheque de equipamento, muito baixa a transmissão. Ok, é o Rio, chame para o táxi, liga acionar. A transmissão está muito ruim, ok? Faça um cheque novamente. Ok, como o Leonardo? Agora alto, e claro, chame para o táxi. Chamar o táxi, Rio, faça Xenemia 313, cópia. Liga. Guarulhos 360, apesulo 10, bridge, apesulo 16, BHZ, direto drive após conforme. Decorda 10, direita, da Euler da bridge, 120, decimal 8, aciona 5422. Autorizado 360. Apesulo 10, bridge, apesulo 16, BH, 13 e após conforme 208, 5422. chamo para puxa acionar 6313. Vai parar. Torre Salvador, boa noite, Webjet 5716. Estamos a 1:30 do Estela. Cheque o trem, tem livre pouso 5716, 150 graus, 4 nós. O pouso está livre, o trem será checado, 5716. Via Pátio Índia, chama no ponto de espera, 1016, o ajuste no 06. Pátio Índia, ponto de espera, vou dar a chamar 1016, 1972. Passou externo, está baixado e travado, Web 5796. Tem livre pouso Web 150 com 4 nós. Pouso autorizado, 5796. No meio, solo aos 4-5, Alfa e Kilo Pátio 3, tá ligado? Alfa, Kilo Pátio 3, Web, sucesso. Oi, Salvador, Rio 5972, ponto de espera, 0-0. O Rio tá autorizado a linha de colapso 10, 1-5-0 graus, 6-2 graus. Terminal de cargas para pushback e acionamento. Total 9908. Observe o ingresso do Webjet no pátio, em coordenação com a equipe de solo, após livre push chame taxa. Pois se coordenando aí com a aeronave que está na saída da guarda, vamos iniciar o pushback e acionamento total 9908. confirma o web 5796, é aqui à direita do Total Cart? Esse pátio mesmo, a informação aqui seria a posição 5. Confirme se não tem, não está visualizando então. Visualizador? Olha, nós estamos na paralela da 6, aqui é 6, a 5, tá cheio de gente. Mantenha a posição que eu vou coordenar com a FPS. Ok, estou mantendo aqui paralela a 6. A FPS informou que é a posição 5, ok? Tem condições de girar aí para retornar? Ah, nós estamos aqui através da 9, mas a gente não viu ninguém não. Vamos ver, peraí. É, dá para virar aqui. Se tiver condições, está livre. A FPS informou, confirmou que é a 5. Ok, posição 5 fazendo o backtrack. Rio 5972 aos 48, tem um bom voo, 120 decimal 8. Obrigado, amigo. Bom final de semana. Outro avião, Rio 5972, subindo por 320. Rio 5972, contato radar, sabe, mantém 320, voa Eudes. Beleza, na proa de Eudes, 320. Agora chama aqui, parece que ele esqueceu de ligar a lanterna aqui, obrigado. O Paulo Salvador, o Oxené 6313, puxa sua neta, posição 1 não. Livre, chame o táxi. Livre, chama o táxi 6313. Todo Rio 5972. Prossiga. Qual a possibilidade de correrá com o Recife, sendo Recife 340 para o 5972 com o final? Aguarde. Obrigado. Rio 5972, nível final 340. Muito obrigado. Solo Tan 330 para o autorizado, chama em táxi. Chama a portada. total, estamos aguardando esse táxi do Avianca. E após o senhor segue o mesmo via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da pistão no zero, quando então se chama a torre na frequência 1186. Informa ajuste agora 1016. Salvador, Jet 509, transfere. Rio 5972, chama Recife, ano 251, na perna 1 no 3325. 251, o 133. 25, Rio 5972. 3325, Rio 5972, tenha um bom final de semana. Controle Salvador, Objeto 509, transfere. Objeto 5809, acionando a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 da Mari, 5809. 6313, a senhora pode esperar. Eu preciso de mais 30 segundos para a decolagem. Você autoriza alinhar e manter alinhado esses 30 segundos do minutinho? Afirmativo, reporte pronto para a decolagem de alinhar. Ok, está livre o alinhamento, a porta era pronta, 6313, obrigado. Para o táxi, o TAM 3305, 137 a bordo, 3 horas, alterna Porta Luz. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de saída pistão no zero, quando então se uma torre na frequência 1186, o ajuste 1016. Pátio, Índia e Alfa, quando espera se uma torre, 3305. A minha 313 alinhada e pronto para decolar. Minha 313 está autorizada então a decolar, 170 com 4 nós. Livre decolagem, você é minha 313. 3-1-2-0-8, bom voo. 2-0, voo, até a próxima. Salvador, Oceaner 6313, decolado para Brasil, e 400. Oceaner 6313, contato radar, sabe, mantenha 360, boa lida. Gente, é o 360 na Proa de Leda, Oceaner 6313. Aguarde. Decolagem total, os 174 nós. O seu nome é 313, boa, Bride. Bride, obrigado. 313. Boa noite, tá 3305, posso estar pronto. Então 3305 ali, mantém pista 10. Ali mantém a 10, 3305. Decolou a 01120 decimal 8. Positivo, contato 10 decimal 8. Obrigado, ponta baixa. Uhum. Oi, Salvador, boa noite. Total 9908. Total 9908, contato radar, sabe, mantenha 320, saída arma. Positivo da sanção 320 na árvore, total 9908. Corrijo, o TAN 3305 está livre, 170 graus, 4 nós. Livre decolagem, TAN 3305. 305 ao 04, 120, decimal 8. 308, boa noite, 3305. Controle Salvador, boa noite, 3305, passa 1800. Ah, vai ficar. São 3305, contato radar, sobe mantenha 310, saída Puca. Sobe mantenha 310, 3305. Tem condições de completar nessa altitude? Estabilizando LS 509. Lambilete 5809, completa sinal, chama a torre 1 no 86. Chama a torre 186, 509, boa noite. O Xana 6313, chama o centro Recife.